andrecedismoral.com.br. Oh, é bom de produções, mais uma da GTG, Estúdio MH. Não está fácil para mim falar que não existe sentimento. O coração tá vazio, preenchendo um espaço com o tempo. A saudade massacrando, seus beijos evaporando. Eu pensando em outra e você me impressionando. Me impressionando, me impressionando. Só esquenta, mas não ferve. A cama que nós dormia só está caindo neve. Só está caindo neve. Não está fácil para mim falar que não existe sentimento. O coração tá vazio, preenchendo o espaço com o tempo. A saudade massacrando, seus beijos evaporando. Eu pensando em outra e você me impressionando. Me impressionando.